Tá girando, tá girando, tá girando. E vou sair perdendo tempo. Perdendo tempo. Cheguei no meu limite. Se não mudar sua postura, eu vou embora correndo. E já tá pronta a minha mala. E não tô levando nada, nada quer ser. Olha que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Isso. Solta a voz, vai. Pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu e nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo, mas pra facilitar pego minhas coisas. Só quem tá apaixonado canta assim. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde. Pra ficar bem bonito, joga a mão lá em cima, geral, geral, geral. E dessa vida e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. Lindo demais. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso céu bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Bateu, bateu, bateu. e joga a mão lá em cima, é quem tá feliz. Joga a mão lá em cima, geral. A galera do fundão tá tudo em paz, aê! De um lado e pro outro, de um lado pro outro. Solta a voz, vai, só vocês. O nosso céu. Mais alto vocês conseguem, vem. O nosso santo bateu, e aí? Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa animar. Lindo demais. Muito obrigado. Mais uma música nova do nosso novo DVD, Segura Assim. Mais uma nova, Segura Assim. O nome dessa é Incerteza. Sabe cada junto aí, velho? Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais. E o meu jeito todo estranho não combina com os outros mais. E eu olho pro relógio e espero o tempo passar. Sempre penso que é você quando toco o celular. Se recebo um bom dia, soa como eu te amo. Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos. Eu dependo desse amor que até hoje nos deu. E eu fico na saudade de alguém que não ama. Eu só saio daqui quando ela me atender. Ei, ei, ei, ei. Aí, Júlio CD, já é o CD, grande abraço. E eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais. E meu jeito todo estranho não combina com os outros mais. E eu olho pro relógio, espero o tempo passar. Sempre penso que é você quando toco o celular. Se recebo um bom dia, sou como eu te amo. Pago o show, ei, ei, vida. Mudou todos os meus planos. Eu defendo desse amor que até hoje não me deu. E eu fico na saudade de alguém que não. Obrigado, meu anjo. E nessa aí, deu uma vontade louca de virar a mesa. No bar eu amanheço e perco a cabeça. Não sei se seus abraços são meus. Eu só quero saber como é que eu vou embora e o que é que eu vou fazer. Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber. Só sai daqui quando ela me atender. Oi, meu amor, o que você precisa? Eu me entreguei pra você, mas no fundo eu sabia que era um amor perigoso. Que era um amor perigoso e mesmo assim te queria. E eu me apaixonei pelos seus olhos, amei o seu sorriso. O tempo foi passando, eu fui perdendo o juízo. Nada pra dar certo, tudo pra dar errado. Se hoje eu tô sozinho, eu fui mal culpado. Eu sei que eu me achei nesse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo. Eu sofro tudo de novo. Eu sei que eu me achei nesse amor. Mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo. Eu sou tudo de novo. Ah, yeah.

Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu amo vocês. Eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Quanta multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. Coração em pedaço. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou me afogando no álcool. O som do carro no carro. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. Coração. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou. Muito obrigado, gente. Sabe os apaixonados, segura assim. Yeah. Anda junto aí. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo. Joga a mão pro céu, todo mundo, canta junto aí. Vem, vem. Tantos olhares me olhando. Eu querendo ser. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo eu. Tantos olhares me olhando, que eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Me diz aí, se você quer, eu também tô querendo você. Nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando, e eu querendo ser. Eu não duvido não, e não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Que sorte a nossa. Já amou pelo menos uma vez na vida, levanta a mão pra cima. Quero lembrar que dia 24 de junho vai rolar Matheus Caô no Forró Caju em Aracaju. Vocês são os nossos convidados. Mãozinha lá em cima, geral, geral, geral. Solta a voz, vai. Tantos sorrisos. E eu querendo ser. E eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, sorte é nossa. Obrigado. Tá claro, você não existe sem mim. Se for embora, outra vez vou te buscar. Yeah. Tá aí, a gente tá só convidando, namorando, separando e voltando no outro dia. O nosso amor é desse jeito, com as brigas e defeitos, 100% de energia. Se for embora, outra vez vou te buscar, vou te ligar, pedindo pra você voltar, vou te ligar, vou te embora, pedindo pra você voltar. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, e é o meu jeito de amar. Eu sou descarado. Just why? dias me entregam quando você vem virando a esquina, estacionando seu carro na rua. E aí é que eu começo a acreditar. Meu coração será quando você prolonga muito essa espera. Diz está chegando, mas não tem nenhuma festa. E aí é que eu começo a duvidar. Mas não do que eu penso, não do que eu sinto. Sei que ainda tem muito amor. O meu destino, o seu futuro, o fim da história. Há de se encontrar. Ainda não sei dizer o que me completa. Ainda não sei porquê. Falta seu amor. Mas não do que eu penso, não do que eu sinto. Sei que ainda tem o meu destino, o seu futuro. Chora não, chora não, chora não. Ainda não sei dizer o que me completa. Ainda não sei porquê. Eu te amo a dessa, mas uma coisa eu sei. Faz falta seu amor. Quem gostou faz barulho. Eu quero estar pra sempre com você. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo o risco sério de viver pra sempre. Você, entre um e um milhão na sua Adão e ela, o Romeu e Julieta em meia tantas guerras. Quando se vale a pena o amor, supera. Me lembra um beijo, meu amor. Eu sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Esse teu sorriso, esse teu sorriso é combustível pra eu viver. Você me pedir pra ficar pra sempre com você, nem vou pensar duas vezes. Você sabe que eu vou ficar pra sempre, sempre com você. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você, nem vou pensar duas vezes. Eu simplesmente vou. Se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo risco sério de viver pra sempre com você, entre um e um milhão na sua Adão e Eva. Um golpe e o Julieta em meia tantas guerras. Mas quando se vale a pena o amor, supera. Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Esse teu sorriso, esse você me pedir pra ficar. Sobrevivi, achei que não ia ter força pra sonhar de novo. Hoje eu acordei pra vida, pra viver você. Seu sorriso, sua boca me fez entender que o que tava congelado hoje pega fogo. Coração bate feliz, nunca me senti assim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Com mais um é dois, caso sete. Tudo para um só pra ver nosso amor acontecer. O que sempre faltou agora completou. Eu hoje vejo meu passado olhando pra mim, tudo que passei e sobrevivi. Achei que não ia ter força pra sonhar. Hoje eu acordei pra mim, pra viver você. Seu sorriso, sua boca me fez entender que o que tava congelado hoje pega fogo. Coração bate feliz, nunca me senti assim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Mais um é dois, casou sete. Tudo parou só pra ver nosso amor acontecer. O que sempre faltou agora completou. Agora completou. Coração, nunca me senti assim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Mais um é dois, casou sete. E tudo parou só pra ver nosso amor acontecer. O que sempre faltou. Você gosta de mim. Mas eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Ela é Adão e eu sou um vagabundo. E eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Eu sou... amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Vive louca, curte a vida e o melhor vou te dizer. Dança e vi suas loucuras, mas e belas com você. Amiga, parceira. Amiga solteira aí pra mim. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Mas eu sei. Eu sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Fiquei sabendo. Hoje os nossos companheiros aviões forró aqui junto, coisa boa. E agora se está aí de camarote, tomando ciró, curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, tomando ciró, curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender com amor, não. E vai, e não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. O melhor solteiro. Essa aqui, especialmente, gosto muito dessa música. Ontem foi dia dos namorados, né, gente? Cadê os casais apaixonados aqui hoje? Os namorados ficou em casa, eu tô vendo só solteiro aqui hoje. É pouco dizer que é você a minha outra metade. É pouco dizer que eu daria a vida. Meu destino é algo mais, quem sabe canta junto. Já não me alcanço as palavras, não, pra lhe explicar o que eu sinto e tudo que você está causando em mim. Até no frio eu sinto seu calor, E tudo é doce quando está em sua voz. E se vem de você, vou te provar, te fazer sentir que cada dia eu volto a te escolher. Porque me dá, porque me dá seu amor sem medida. Vou dividir a minha única com você. Tudo que você está causando em mim, yeah, yeah, yeah. Até no frio eu sinto seu calor. E tudo é doce quando está em sua voz. E se vem de você, vou te provar. Eu vou te provar. Te fazer sentir. Te fazer sentir. Cada dia eu volto a te escolher. E cada dia eu volto a te escolher. Porque me dá sem medida, vou dividir a minha única vida com você. Esse papo bobo, se é por você que eu sou completamente. Essa cara amagada não vai servir pra nada. Deixa eu te dar um beijo que essa bobeira passa. Adoro seus defeitos e amo seu jeito. Carente com ciúme, dá mais perfeito. Sua pele macia, sorriso em uma só pessoa, na mais perfeita harmonia. Isso é você, isso é você pra mim. Então vem cá, meu bem, vem me dar o cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido. Viagem sem rumo, turismo. Isso é você pra mim. E então vem cá, meu bem, vem me dar o cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Tá na cara que eu sem você. Viagem sem rumo, turista perdido. Amor mal resolvido. Tá na cara que eu sou abelha sem. Cristiano pessoal de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar. Foi ontem, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, e à noite eu sozinho. Minhas mãos são bom me chamando pra ligar. E alguém serve quatro pra falar. Oh, oh, oh. Se a gente ficar junto, dá o tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração. Alô, Fita Produções. Valmir. Alex Jobá, tamo junto. Olá, entretenimento. Já é tarde, tá frio. E à noite eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Canta junto, eu quero ouvir, vem. Uou, uou. Mesmo assim eu te espero, oh, oh, oh, oh. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Você que sabe, amor. Se a gente fica junto, dá um tempo. Eu te espero. Mas já estamos tão perto, tão perto do coração. Na nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto do coração. O que temos pra sempre é saudade. Junto, meus amores. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente, que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu. Sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim precisa rimar. Oh, lá, lá. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando você pegar um porquinho, levanta ele pro céu. Here we go. banho de cachoeira. Muito obrigado, rapaziada, fiquem com Deus. Obrigado por dividir essa noite incrível com a gente. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu já é seu. E o fim nem precisa ir mais. Um passo certo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tá girando, tá girando. E vou sair perdendo tempo. Perdendo tempo. Cheguei no meu limite. Se não muda sua postura, eu vou embora correndo. E já tá pronta a minha mala. E não tô levando nada. Nada quer ser. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala. E não tô levando nada. Nada que é seu. E nada que viveu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Tá girando, tá girando, tá girando e você aí perdendo tempo.